mas a gente precisa falar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. Com honestidade, né? E com sinceridade. Diz assim o capítulo 2 de 2 Reis. Quando o Senhor Deus estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse, fica-te aqui. O Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Feche os olhos na presença de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Eu quero, Senhor, juntamente com a tua igreja, o teu corpo, as pessoas que o Senhor salvou pelo teu filho. Eu quero, Senhor, repartir a tua palavra, Senhor, para que possamos entender o que está para acontecer com a igreja. Eu quero, Senhor, repartir uma palavra profética, porque nós queremos estar preparados, Senhor. Não somente para aquele grande dia em que o Senhor virá buscar a tua igreja. Doutrina essa que nós cremos, porque está na tua palavra. Mas nós queremos também estar preparados para viver estes dias maus. Nós queremos estar preparados, Senhor. Nós queremos estar preparados até o último entardecer. Nós queremos estar de pé na tua presença, cheios do teu poder. Jamais sendo intimidados pelo maligno, mas intimidando o maligno através da pregação do teu evangelho, através do amor às almas. Nos dê graça, Senhor, nesta noite, eu te peço. Nos dê graça, Senhor. E enche do teu poder a tua igreja que está aqui para ouvir a tua palavra com sinceridade. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então fala conosco, eu te peço. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Toma as mentes dos teus filhos agora. Eu repreendo a dor. Repreendo a dor em nome de Jesus. Dor de cabeça. Dor nas costas. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Dor de barriga. É repreendido em nome do Senhor Jesus. Todo mal. Também sintomas dos mais diversos agora por remédios. Agora é repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa igreja liberta de todo mal. Com os ouvidos tranquilos para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, eu repreendo todo tipo de perturbação maligna, de acusação. Eu repreendo também a incredulidade em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de incredulidade, vai saindo. Vai saindo, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus. E nenhum espírito de dispersão agora tem qualquer tipo de influência neste lugar, mas agora a tua palavra, Senhor, é a autoridade máxima neste lugar. E nós te agradecemos. E já te louvamos antecipadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar na presença de Deus. Nós lemos um texto muito interessante aqui, do profeta Elias, que foi um dos grandes profetas da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, no Novo Testamento, quer falar sobre a era dos profetas, ele usa o Elias como exemplo. O profeta Elias, ele foi alguém muito usado nas mãos de Deus. Só que a época dele foi se acabando. E todo profeta, ele levava consigo um moço, ele levava sempre um discípulo, para que se perpetuasse aquele ministério, aquela obra, aquela palavra de Deus. Essa palavra já foi ministrada para os irmãos algum tempo atrás, mas hoje nós vamos repetir um pouco do que nós já conversamos no passado, e isso não é porque o pregador não tem outro assunto. Não é isso, a gente não serve comida requentada. Mas é porque o Espírito Santo quer ampliar a visão. Então, veja, o profeta Elias já havia sido preparado de que ele ia embora. Ele ia embora. Só houve duas pessoas que foram arrebatadas na palavra de Deus, em vida. Pessoas que não conheceram a morte. Um deles foi Enoque. Coisa linda, irmãos. Porque são poucos os versículos que falam do Enoque. Lá em Gênesis. Eu não me lembro o capítulo agora. Mas só diz assim, que Enoque andava com Deus. E Deus o tomou para si. Não deu nenhuma lição de religião, não teve nenhuma doutrina, simplesmente ele andava com Deus. Né? Hoje nós temos Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Né? Então, nós não vamos ser arrebatados daquela maneira como foi naquela época. Mas ele sabia andar com Deus. E outra pessoa que foi arrebatada foi Elias. Interessante. E aqui conta a história do arrebatamento de Elias. E antes que Elias fosse arrebatado, aconteceu vários episódios. Ele estava com seu moço Eliseu, passeando, ensinando, discipulando, falando dos mistérios de Deus, como é que era a mente de Deus, como é que ele servia a Deus. Interessante, né, que Jesus diz, né, que os meus discípulos, né, você é discípulo de Jesus? Então, o que Elias fez com Eliseu, hoje Jesus faz com você. Eliseu foi discipulado por Elias. Você está sendo discipulado por Jesus. Né? Nós lemos aqui que se você é meu discípulo, disse Jesus, então você vai me seguir. Você vai me obedecer. Não é isso? Então, estava lá o Eliseu caminhando com Elias. Então, Elias resolveu fazer uma última viagem. Vamos viajar, Eliseu? E foi uma viagem que o David Wilkerson, uma pessoa que eu admiro muito, ele disse que foi uma viagem de ensino. Ele queria mostrar algumas verdades. Ele queria que o Eliseu prestasse atenção em algumas coisas. Igualzinho que o tio Mir faz com a gente. O tio Mir faz assim, negrinho, você tem que entender o outro lado das coisas. Então, ele leva a gente para Ribeira. Né? Então, lá é uma outra realidade. O Elias fez a mesma coisa com Eliseu, seu moço. E eles foram. E diz o texto que eles foram primeiro para Betel. E Betel significa casa de Deus. Um lugar que tem uma história linda, onde Jacó viu a escadaria que ia para o céu. Aconteceu várias coisas lá. E nessa casa de Deus, houve na sua história, na história de Betel, aconteceu algo interessante que Elias queria que Eliseu visse. Elias queria que Eliseu visse a realidade daquela cidade, que antes era a casa de Deus, hoje era uma sociedade pervertida. Uma sociedade com todo tipo de perversão, pecados, violências, coisa séria. E Elias chega naquela cidade e diz para Eliseu assim, Eliseu, você está vendo a situação dessa cidade? Por que você não fica aqui e começa a construir o teu ministério? É uma obra para você. É. Mais ou menos que os superintendentes de região fazem com a gente. Né? Tem uma igreja lá abandonada, você vai lá. Mais ou menos que fizeram com o tio Mir, né? Só que o Eliseu viu aquela Cerro Azul, né? Chegou em Cerro Azul e viu... Gente... essa coisa está brava aqui. Aí o Elias pergunta para Eliseu, por que você não fica aqui pregando o evangelho? Por que você não abre uma igreja aqui? É? Aí o Eliseu responde, não, eu não. Tá bom, não vou ficar, eu vou ficar perto de você. Bom, então vamos para Ribeira. Vamos ver como é que é Ribeira, que aqui é Jericó, né? Jericó que significa lugar aprazível, lugar gostoso de ficar. Antigamente, porque no contexto onde eles estavam ali, aquela cidade era uma cidade desértica. Não se tinha quase árvores. Não se tinha mais árvores frutíferas, porque as águas haviam sido contaminadas numa ocasião. E era uma cidade de crentes. Havia uma escola de profetas naquela cidade. Então Elias pergunta de volta para Eliseu, Eliseu, por que você não fica aqui na cidade? Olha, tem já uma escola dominical, tem um templo construído, né? Tem ali a casa pastoral. Por que você não fica aqui e continua esse ministério? Já tem uma igreja praticamente colocada aqui, porque naquela cidade havia uma escola de profetas, por que você não fica aqui? Eliseu disse, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Tá bom. Então eu vou para o Jordão. Você quer ir comigo? Eu vou. Chego no Jordão, lá no Rio Ribeira, né? E eles têm que atravessar e a ponte está meio assim, meio perigosa, né? Já foi interditada, não tem como passar a ponte. Então chega lá o profeta Elias, pega a capa dele e pá! Bate na água. O rio para. Fica sequinho. Opa, dá para atravessar. E eles passam naquele rio e vão lá para a região do São Sebastião. Né? E lá no São Sebastião, depois do Jordão, eis que de repente acontece uma conversa tenebrosa. Então Elias diz para Eliseu assim, Eliseu, o que você quer de mim? Eu vou embora. No que eu posso te ajudar? Então, Eliseu dá a resposta do homem sábio. Eu quero uma unção em porção dobrada. Eu preciso de mais poder. Então, o que acontece? Vem uma carruagem de fogo e leva o Elias embora. Só fica a capa. E ele fica com medo, fica naquela situação, e daqui a pouco ele olha para o Jordão e olha para a cidade e diz, ai, que me espera uma encrenca. É uma serra azul e uma ribeira me esperando. E o Elias não está aqui. É, eu vou ter que assumir. Eu vou ter que fazer o trabalho, só tem eu. Eu vou pegar então a capa. Será que Deus está comigo? E ele pega aquela capa e pá! Bate de volta no Rio Ribeira, o Rio Ribeira para de volta. E ele atravessa e diz, opa, Deus está comigo. Então ele volta para aquelas cidades, ele volta para a Ribeira e volta para o Cerro Azul. Eu estou usando essas terminologias porque eu quero chegar numa verdade muito grande, muito importante para nós. Por que que Eliseu pediu porção? Unção, poder, graça, muita paciência e muita sabedoria em porção dobrada. Ele pediu unção em porção dobrada, a mesma coisa que ele disse ao Senhor, eu quero ter a coragem de Davi, a força de Sansão, a sabedoria de Salomão e a paciência de Jó. Eu já vi pregadores dizerem que você não deve se contentar com pouco. Você tem que ter o melhor de Deus. Principalmente o carro novo, né? Você tem que ter o melhor de Deus. Mas não é esse o contexto da Bíblia, que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é. A grande verdade que esse texto está nos ensinando, irmãos, é que o mundo de Elias era um mundo um pouco mais fácil de se lidar do que o de Eliseu. Nós não estamos falando de dois profetas somente, nós estamos falando de duas gerações. Duas gerações diferentes. A palavra de Deus, eu vi um slogan no Instituto Bíblico que eu achei completamente contraditório, onde dizia assim: a pregação do Evangelho para um mundo melhor. Mundo melhor? Vocês acham que o mundo está melhorando? Vocês acham que o mundo vai ficar melhor? Que as coisas vão ficar mais fáceis? Que mundo melhor, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. E faz um currículo vitae tenebroso da humanidade. Onde as pessoas estão cada vez mais se entregando a todo tipo de pecado, a todo tipo de safadeza, a todo tipo de roubo. No que nós evoluímos? Não. A palavra de Deus não nos ensina que nós vamos ter um mundo melhor. Em nenhum texto. A tua vida pode ficar melhor por causa de Jesus e das promessas para a tua vida. Mas o mundo lá fora, ele não vai ficar melhor. Eliseu percebeu, naquela viagem de ensino, que o que esperava ele era um mundo muito pior, um mundo muito mais difícil de se lidar, e que para isso ele precisava de muito mais poder. Muito mais poder. Muito mais unção. Ele percebeu isso. Ficou claro. Tanto isso é verdade, irmãos, que nós vemos que quando a unção veio sobre ele, ele passou o Rio Jordão, ele viu Elias ir embora, ele assumiu a responsabilidade da obra, e Deus está falando com você, meu irmão, a responsabilidade da obra. Conosco, igreja, corpo de Cristo. Responsabilidade da obra. Quando ele assumiu essa responsabilidade, ele retornou para aqueles lugares. E quando ele chegou em Jericó, chamado Lugar Aprazível, ele encontrou um grupo de profetas que nos dão uma lição da realidade de hoje. O que esses profetas fizeram e o que eles representam para nós sobre uma visão profética do que nós estamos falando? Os profetas que receberam Eliseu provaram no seu discurso que eles tinham algum discernimento espiritual, mas não entendiam nada do que estava no coração de Deus. Viviam uma religião, viviam um rito, viviam uma denominação, mas não tinha poder. Não tinha graça. Tinha conhecimento bíblico, tinha uma carteirinha de membro, tinha uma carteirinha de obreiro no Instituto Bíblico, mas não tinha unção. Não tinha poder, não conseguiam resolver o problema daquela terra árida. Então, eis aqui, irmãos, a primeira de duas verdades do que nos espera, do que espera você. E não se engane, irmão. Não pense que a opressão lá fora não vai acontecer com você só porque você está sentado na cadeira. Você precisa de poder. Por isso que nós oramos aqui por batismo no Espírito Santo. Eu canso de falar que o glorioso é ver Deus usar os irmãos, não o pregador, somente o pregador. Eu tenho que ter uma vida de poder, eu tenho que ter uma vida de graça. Mas Deus quer usar a igreja. Já passou a época dos anos 50, onde Deus usava um homem. Vinha o Manuel de Melo, pastor Lauro de Castro, pastor Raul de Castro, pastor... não me lembro agora, aqueles que a gente fala, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Se você estivesse na escola e alguém dissesse, eu vou pegar você na saída, e você visse que não tinha jeito, eu tenho certeza, eu vou dar a primeira nele. Meu irmão me ensinou isso, meu irmão mais velho. Marcel, sempre dê a primeira. Não espere. Ele ensinou. Deus que me perdoe, mas eu ensino até isso para as minhas filhas, né? Minhas filhas já sabem dar na cara de vagabundo. Sempre dê a primeira, meu irmão, quando se trata de guerra espiritual. Não deixe o inimigo levar vantagem na tua vida. Então, irmãos, coisa linda. A gente vê, então, Eliseu voltando para Jericó e vê aquele monte de profetas que não sabiam fazer nada. E ele chega, então, e faz um milagre naquela cidade que para nós tem um teor profético. Ele chega nas fontes das águas e derrama. A Bíblia diz que ele pega, depois você pode conferir no texto, ele pega um vaso de barro cheio de sal e vira aquele vaso de barro cheio de sal nas águas. Isso fala da purificação pela palavra viva, pela palavra de Deus, que purificou aquelas águas, purificou a pregação do Evangelho, e aquela pregação começou a dar poder, começou a mudar o discurso, e começou a trazer vida novamente para aquela cidade. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Quer transformar aquela religião onde você corria para buscar a Deus, onde você entende que Deus correu para buscar você em Cristo Jesus, então você deixa a tua vida morrer e deixa Cristo viver em você. E onde você for, você vai ser usado por Deus. Coisa linda. Eu conheço uma irmã que é muito engraçada. Quando a gente aconselha ela, ela... Uma raridade, ela pega um papel assim e anota. Tintim por tintim que a gente está falando. Ela nem sabe o quanto ela é usada por Deus. Nem sabe. Só no trato dela, no trato, na maneira como ela fala com as pessoas, aqui, o testemunho já foi lá para Goiânia já. Coisa mais engraçada. Em Goiânia estão falando dessa moça por causa do trato, da graça com que ela trata as pessoas. Poder. Isso é poder, meu Deus. Eu vejo, sabe, Deus usar pessoas aqui nessa igreja. Sem fazer força. De repente estão vindo na igreja. De repente são curadas. Não vivem uma religião, uma denominação. Então, o que o Espírito Santo está querendo dizer para você nessa primeira verdade, meu irmão, é o seguinte. Que o primeiro sinal de que as coisas vão piorar é viver um evangelho sem poder. Uma igreja sem poder. Mas ele continua a viagem e vai para Betel. Lembra que eu disse para vocês que Betel significa casa de Deus? Aquele lugar que era casa de Deus, agora era uma casa de perversão. Então, eis a segunda grande barreira que você vai enfrentar e que você precisa de unção dobrada para enfrentar isso. Você vai enfrentar uma sociedade pervertida. Agora, imagine vocês. Imagine vocês. Nos anos 50, a tenda. Gente sendo curada. Batismo com o Espírito Santo. Uma bênção. De repente, entra um jovem de 16 anos, de seio, mini saia, sei lá, um topzinho, tipo um tomara que caia, maquiagem. Sabe aquela pessoa que você olha assim e você... O que é isso? Para alguns homens, aquilo inspira sentimentos que ele não queria ter. E ele chega e senta do lado do teu filho. Você pensa que é isso que não é isso que está nos esperando? Nos anos 50 não tinha isso, meu irmão. Não tinha isso. Entra um rapazinho transexual, que já trocou até de sexo. Gente, isso é comum. Troca de sexo já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, meu irmão. É isso que te espera. O que você vai fazer? Bom, vamos para um outro exemplo. Sérgio, vem aqui. Vem aqui um pouquinho. Você vai me ajudar. Vem aqui do meu lado. Olha o que te espera. Me dá, fica enganchado aqui. Pena que o Filipinho não está aqui. Se o Filipinho tivesse que usar ele de... Usar essa aqui é minha esposa. O Filipinho é o filho que... O Filipinho é o filho que nós adotamos. Isso não estava no manual, Marcelo. O que o pastor Lauro faria? Gente, casamento gay está aí. O que nós faremos? Manda embora da igreja. Será? Não, veja bem. Ó, em primeiro lugar, vocês estão casados aí, vocês têm esse filho. Primeira coisa, você vai embora, você vai deixar ele, você vai deixar ele, e essa criança vai voltar para o orfanato. Não, veja. Você tem o crédito de 4 domingos. Se você não se converter em 4 domingos, é porque você não tem jeito. Essa igreja é uma igreja de evangelho quadrangular. A gente usa o número 4 quando a gente não tem resposta para as coisas. Pensa. Se você perguntar para mim, Marcelo, o que você faria? Nada. Eu não saberia o que fazer. É esse o mundo que te espera. É esse o mundo que me espera. E, gente, não vai durar 10 anos. Isso vai acontecer. Já acontece, só que não entrou nas igrejas ainda. Vai acontecer na tua fuça. Muitas igrejas aí no centro estão acontecendo. Exatamente. Até um missionário que não frequentava isso aí. Exatamente. Chegava as pessoas nas colônias escolares e falava, tem um bunker de burro na porta da igreja. Passava meio, 2 meses e estava se convertendo. Nós criamos uma igreja, irmãos, a igreja evangélica hoje, ela criou uma igreja feita sob medida para a classe média. Não conseguimos receber nenhum mendigo aqui. É tão diferente do que está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 em diante, quando Jesus está naquela casa, quando ele foi convidado, convidado entre aspas, e Jesus entra, eles não lavam os pés dele como era de costume da época, eles não colocam o óleo na cabeça dele como era de costume da época. Jesus entra, eles abandonam Jesus de qualquer jeito naquela festa cheia de fariseus religiosos, que são os crentes da época. E eles ficam lá quando entra aquela mulher pecadora. E Jesus recebe ela. Ninguém queria receber aquela mulher, mas Jesus recebeu. Mas a pergunta não é essa. Será que a nossa vida é uma vida de poder suficientemente grande para impactar uma pessoa dessa que entra na igreja? Por que eu estou falando essas coisas num culto de oração? Por que eu estou falando, presta atenção aqui, está tudo bem. Por que eu estou falando isso num culto de oração? Porque isso é um problema meu e teu. Não está aqui o nosso irmãozinho. E nós veio aqui, estava embriagado, o Eron está leproso. E eu tentei levar ele para dentro da igreja. Não, não, não, eu vou vir na semana que vem com a minha esposa. E veio. Sabe, irmãos, essas coisas, a gente não precisa ir na favela, você não precisa ir lá na rua Riachuelo para conversar com um homossexual. O Espírito Santo vai trazer aqui. Porque está escrito na em Atos, que o Espírito Santo acrescentava as pessoas à igreja. O Espírito Santo vai trazer a pessoa. Amém. E ele quer encontrar alguma coisa que vale a pena. A nossa vida tem que estar revestida de poder. Nós temos é que fazer violência do amor. Entrou? Entra em nome de Jesus. Vem aqui. Vamos tomar um cafezinho. Me conta a tua vida. Vamos orar por você. Eu vou lutar pela tua vida. E uma frase maravilhosa do tio Mir, quando ele diz assim, olha, negrinho, eu não sei o que vai dar a situação dessa pessoa, mas pelo menos eu tentei até o fim. Pelo menos eu tentei até o fim. menos eu tentei. Pode ter o drogado morrido de overdose no meu braço, mas eu tentei. Se não, irmãos, não adianta nós nos reunirmos aqui se esse evangelho não é para todos. Evangelho para todos. Ah, mas vai escandalizar as pessoas. Não, nós vamos escandalizar ele com o amor e o poder de Deus nessa igreja. Aleluia. Nós é que vamos violentar essa pessoa com o amor e a graça de Deus. E outra frase maravilhosa do tio amigo. Ou ele se converte, ou o próprio Espírito Santo vai levar ele para outro lugar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Isso não vai acontecer. Você está preparado? Você está entendendo por que nós temos que ter unção e porção dobrada? E uma unção, irmãos, eu não acredito mais nessa coisa de uma pessoa. Eu acredito em você. Eu acredito que Deus usa você. No que eu sou melhor do que você? Deus usa você, meu irmão. É você que Deus quer ungir em porção dobrada. É você que Deus quer dar graça. É você que Deus quer encher de poder. Nós só ensinamos a palavra. E eu tenho visto, irmãos, como Deus trabalha, sabe, no escondido. Eu vejo pessoas lá na colônia Murici sendo impactadas pelo Evangelho. Ontem, no domingo mesmo, fui visitar uma família depois da igreja, falei do Evangelho, hoje nós vamos orar por eles aqui. Estão para se mudar para cá, querem frequentar e são espíritas. De bater batuque e tudo. Eu não quero nem saber. Vai entrar por aquela porta, foi porque Deus trouxe e eu vou agasalhar essa pessoa com o amor de Deus. E eu quero que você venha comigo, meu irmão. Impacta a gente. Mas nós temos que tirar as máscaras da religião e abrir o coração e de peito aberto, sem medo de ser feliz, amar com o amor de Cristo. Não importa a situação da pessoa, se é homossexual, se é transexual, se é divorciado, se não é divorciado, se é viúvo, não importa. Deus ama a todos. Deus não exclui ninguém. Pois por mim que venham todos os homossexuais, todos eles vão se converter ao Evangelho de Cristo. Aleluia. Por causa do amor de Deus. Aleluia. Que habita nessa igreja. Amém. Que palavra dura, né, irmãos? Difícil de ouvir. Eu também chorei muito. Eu também reflito muito sobre essas coisas, mas eu quero que vocês se coloquem no lugar de Deus e vai ser muito fácil isso. Reflitam comigo. Eu conheço muitas pessoas homofóbicas. Estou falando da questão homossexual porque é o que está mais em voga aí na mídia. Né? Casamento gay, dia da diversidade, passeata gay, esse monte de coisa aí. Então, eu estou insistindo nessa situação por uma questão puramente didática. Eu conheço muitas pessoas homofóbicas que são capazes de agredir essas pessoas. A palavra de Deus não ensina isso. Nunca. Não ensina isso. Agora imagine, se fosse teu filho, eu tinha alguém na família que falava, falava, falava, até que o filho dele se tornou um. E agora? Fala, fala do filho do vizinho que é drogado, que usa maconha, faz isso e aquilo, rouba coisa dentro de casa. E se fosse o teu filho? Agora se coloque no lugar de Deus. Quando Deus olha para a terra e vê todos os filhos dele nessa situação. Ele vê a sua criação nessa situação. Como aquele filho que deixa o pai e vai morar sozinho e se entrega a todo tipo. Parece a história do filho pródigo. E é a história do filho pródigo. E Deus olha do céu e vê toda aquela humanidade perdida. O que ele pensa? Tem a minha igreja. A minha igreja vai receber essa pessoa. A minha igreja vai levar ele para o caminho novamente. Pensa, irmão, se fosse o teu filho. Cuidado. Comece a cultivar coisas boas na sua vida. Comece a abençoar as pessoas. Vai se converter, vai conhecer o amor de Deus, vai assumir a sua masculinidade, a sua feminilidade, vai entrar em harmonia com Ele mesmo, em harmonia com a palavra de Deus, Ele vai ser restaurado, eu vou orar por Ele, eu vou ter paciência com Ele. Eu conversava com a irmã Cirlei, já contei esse testemunho, irmãos. A irmã Cirlei, do Educandário Mariano de Castro, ela recebe as pessoas que são tiradas de situação de perigo da rua, e entra um menino assim, 15 anos de idade, feio, roupa, mini saia, salto alto, chega, maquiado, chega a polícia e diz, ele vai ter que passar a noite aqui, imagine, 3 horas da manhã, bate lá. No candário, ela tem que atender a porta e ver a polícia trazendo aquele rapaz que tem que dormir. E ela então abraça aquele rapaz, vem aqui, você quer uma refeição? Você está com fome? E ela separa algumas roupas para ele, prepara o banho para o rapaz toma o banho, ela senta, serve a comida, fala do amor de Deus, prepara uma cama para ele dorme. Chega a polícia, leva embora. No dia seguinte, lá pela meio-dia, ela disse, eu queria que ele ficasse mais aqui. Eu queria ter a oportunidade de falar mais do amor de Deus para esse rapaz. Irmãos, não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado. Não há pecado ou culpa que não possa ser restaurado. Uma vez o tio Mir me disse, Marcel, bem-aventurado aquele cujo pecado é escondido e a transgressão é perdoada. Existe uma crônica maravilhosa de um rei de Israel, não me recordo o nome dele, onde essa crônica mostra os assassinatos, as espoliações, levou os próprios filhos dele para ser sacrificado, esse rei de Israel que começou seu reinado com 12 anos de idade, levou os filhos para serem sacrificados a fogo diante do deus Moloque. Parecido, né? Moloque, Maloque, maloqueiro. Né? Vocês estão vendo como a coisa continua? E matou seus filhos, e ele blasfemou contra Deus, e ele entrou no templo do Senhor e fez verdadeiras blasfêmias contra Deus, e viveu até os 50 anos de idade fazendo todo tipo de barbárie, todo tipo de coisas esdrúxulas que não tem como descrever. Então chega um rei de um reino distante, toma aquele reinado de Israel, leva cativo o rei é jogado na cela, e de repente naquela escuridão da cela há um lampejo, uma luz, uma inspiração, aquilo vem à mente dele, e ele volta à consciência e diz, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para Deus. E diz o texto, então, que ele tira suas roupas, ele se veste de saco e cinzas, e ele se arrepende e jejua, e o estômago dele não recebe mais nada, ele não consegue beber mais nada, ele diz, Deus, eu te amo, eu quero voltar para você. E diz o texto, então, que Deus volta a ser a favor dele, tira ele da prisão, liberta ele de tudo aquilo, o reino dele é restaurado, o pecado dele então é perdoado. Significa que Deus é o ser mais banana quando se trata de amor pela sua criação. Ele baba muito mais do que você pelo seu filho recém-nascido. Deus, ele não é muito diferente do que você que é pai. Olha aquela criança, ai como eu amo essa criança. Eu babo por ela, eu tenho minhas duas filhas, eu chego, eu mordo, eu abraço, eu faço tudo. Vocês acham que Deus é diferente com você? Vocês acham que Deus é diferente com essas pessoas que estão aí fora? Não é. É do mesmo jeito. O amor de Deus não tem limite. Ele tem anseio pela sua criação, ele quer os seus filhos de volta em casa. Se coloque no lugar de Deus. Quando eu sento na minha mesa, eu vejo as minhas filhas, eu tenho vontade de chorar. final de tarde, assim, sábado de tarde, minha esposa faz aquele café cheiroso, eu vejo as minhas filhas na mesa e eu louvo a Deus, Deus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Minha casa é uma casa de paz. Fabiano sabe, o Whindersson sabe, quem convive comigo sabe, chegam lá em casa, ficam, dormem, ficam à vontade na minha casa, comem de tudo, a gente passeia, chora, conversa, tudo. Deus não tem isso. Ele só tem uma igreja que às vezes se preocupa com os irmãos. Vamos dar isso a Deus? Vamos dar isso a Deus? Deus, está aqui essa alma aqui, ó, eu recuperei ela para ti. Deus, se alegre com essa alma, ela está se convertendo. Vamos dar essa alegria para Deus, vamos fazer Deus, ele sentar na mesa dele e olhar, ó, meus filhos estão se convertendo, eles estão voltando para casa. Eu quero os meus filhos de volta. Deus está dizendo, eu quero os meus filhos de volta. Eu já chamei a igreja, eu já mandei Jesus Cristo, mas é que eles precisam trabalhar, porque eu quero os meus filhos. Eu quero todos eles de volta. Se coloque no lugar de Deus. Se coloque no lugar de Deus. Pegue esta unção em porção dobrada. Encare esse mundo que está vindo aí. Olhe bem. Veja o mendigo. Veja o homossexual. Veja o ladrão. Veja o presidiário. Ah, Marcelo, mas você não passou pelo que eu passei. Você não sabe a minha história, porque o ladrão entrou na minha casa, fez isso e aquilo, se fosse no meu lugar, você não perdoaria essa pessoa? Você ia querer que essa pessoa morresse? Eu não sei, irmão, eu não passei por isso, eu não quero passar. Eu só estou dizendo o que a Bíblia está me dizendo. Eu só sei dizer, irmãos, que existem pessoas que perdoam. Não é porque você não perdoa, que o resto do mundo não perdoa. Existem pessoas que perdoam. Eu conheço uma pessoa que era espancada frequentemente pelo seu padrasto. Frequentemente. Cresceu, casou, criou filhos e nunca transferiu a violência que ela sofreu no passado para os filhos. Perdoou. Perdão. Perdão de Deus. Coisa linda. Quem quer um sonho em porção dourada? Diga amém. Então se levante na presença. Temos um desafio. Nós temos uma missão. Você, eu tenho visto muitos irmãos aqui, eu acho muito lindo, sabe, quando alguns irmãos aqui trazem visitantes. Volta e meia eu vejo gente trazendo visitantes, eu já vi a Patrícia trazer visitante, eu vi a Susan, várias pessoas, porque... É uma coisa natural delas, isso. É simples para elas falar do amor de Deus. Isso é poder. Isso vai ampliar. Vai ser ampliado na tua vida. Vai ser muito simples. Você não vai ficar falando de religião. Você vai amar. Primeiro você vai amar essa pessoa. E saiba que cada alma que entrar por aquela porta, nós temos orado. Foi porque Deus mandou. É porque Deus quer fazer uma obra na vida dessa pessoa. Mas Marcelo, isso não dá dinheiro. Se vier só essa gente aqui, como é que fica o dinheiro, né? Vocês louvem a Deus. Marcelo, por que você não faz uma campanha da prosperidade aqui, né? Vamos distribuir uns folhetos, né? Distribuir uns envelopes, vamos chamar um agivalista aqui lá. Irmãos, louve a Deus que vocês têm um pastor. Eu te ouvi que não penso em nada disso. Vocês estão livres. Vocês podem trazer alguém aqui. Essa pessoa vai receber palavra. Vai receber o cuidado. Não só do pastor, mas de você mesmo. É você que Deus quer usar. E você que está começando a vir, eu vejo irmãos ali que estão começando a vir, vocês sejam bem-vindos. Vocês recebam o nosso amor. Vocês saibam que a gente pensa em vocês todo dia. Tio Mir pensa todo dia em cada um de vocês. Às vezes ele está lá dormindo, lá no Serra Azul, lá de manhãzinha, daí. Puxa aquele irmão assim, sabe? Anda na rua, faz uma oração. pensou aquele irmão, aquela irmã, aquela situação, Senhor, que não se resolveu. Isso é amor de Deus para a tua vida. Então você faça uma oração. Faça uma oração a Deus. Diga, Senhor, eu quero essa unção em porção dobrada, essa unção de amor, essa unção de poder, essa unção de sede pelas almas. Você pode se ajoelhando na presença de Deus se você sentir. Agora esse é o teu momento. Você sinta vontade na presença de Deus, está na casa dele, é o teu pai. Converse com ele um pouco, ele quer ouvir a tua voz.